Agentes carcerários recolheram 10 celulares que estavam com presos da cadeia pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu. Entre os modelos estavam aparelhos que dão acesso às redes sociais. A ação foi realizada um dia após a administração da unidade descobrir que um dos detentos publicava fotos no Facebook de dentro da cadeia. Em uma das publicações, ele aparece fumando um cigarro de maconha. Em outra, dois presos aparecem em uma piscina improvisada entre camas da carceragem. As imagens ainda mostram que alguns detentos têm ventilador e até aparelho de TV dentro da cela. De acordo com o diretor da unidade, Rubens Cabreira, uma pequena quantidade de maconha também foi encontrada. Nós realizamos uma revista em toda a unidade, principalmente nessa cela, e constatamos que o preso realmente foi o preso que estava no Facebook. Ele foi comunicado, foi isolado e nesse momento foi aberto um procedimento administrativo disciplinar em relação à atitude desse preso. Sobre a piscina improvisada dentro da cela, o diretor justificou, dizendo que problemas de estrutura facilitam o acesso dos detentos à água. O acionamento de água, ele é externo, só que está ao alcance do preso. Então o preso estende a mão através da grade, aciona o externamente. Só que o que acontece? Muitas dessas válvulas acabam quebrando pelo uso excessivo e eles acabam represando essa água no piso da cela. E dá a impressão de que aquilo se torna uma piscina, mas na realidade é um espelho de água no piso da cela. Rubens Cabreira também atribuiu a falta de estrutura à facilidade dos presos em ter acesso aos aparelhos telefônicos. A estrutura da nossa unidade ela não contribui muito, porque a unidade ela tem muros baixos, são feitos arremessos para solário e nós temos um efetivo um pouco baixo. Então dificulta bastante a fiscalização diária. Mas na realidade o que nós iremos fazer a partir desse momento? Intensificar a fiscalização, fazer mais revistas periódicas, e continuar, no caso, abrindo procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade. A cadeia pública Laudemir Neves tem capacidade para 380 presos, mas abriga hoje 412 detentos. Segundo o diretor, o baixo efetivo de agentes dificulta as vistorias das celas. O efetivo seria para 380 presos e não para 412. O preso que publicou as fotos na rede social foi condenado a 6 anos de prisão por tráfico de drogas. A Secretaria de Estado da Justiça do Paraná informou que uma corregedoria irá apurar o caso. Disse ainda que recentemente 21 agentes penitenciários foram demitidos por criarem facilidades para os presos. 120 sofreram punições como afastamento provisório e cerca de 300 processos estão abertos para investigar irregularidades na função. Maurício Freire, para a CBN Foz.